Nas terras de Judá, um povo se ergueu. De gerações e histórias, o Senhor nos deu. Os sacerdotes e levitas, guardiões da verdade, com corações ardentes, em pura lealdade. Encontramos paz, teu povo em união. Cantamos em adoração. Em ti nossa força, sempre seremos capazes. Em Jerusalém, os filhos de Efraim, unidos em louvor, como um só coração. Isaías e Salu, a esperança brilha no templo do Altíssimo. Juntos vamos estar. Ó Senhor, nós te adoramos. Nas nossas raízes encontramos paz, teu povo em união. Cantamos em adoração. Sempre seremos capazes. E quando a noite vem, a luz brilhará. Os porteiros em vigília, a guarda não cessará. Teus tesouros, Senhor, em nossas mãos estarão. A cada novo dia, te louvamos com paixão. Espalhará como uma história em cada coração, um testemunho a brilhar. Ó Senhor, em ti sempre vamos confiar.